Este ritmo binário, que é o alicerce principal de quase todos os ritmos da canção popular no Brasil, veio importado de longe, das plagas ardentes da África, onde o sol queimou a pele dos homens até carbonizá-la em negro. O compasso tão simples que reproduz em tom grave as batidas do próprio coração atravessou o Atlântico sob a bandeira dos navios negreiros, servindo para marcar o andamento de melopeias que vinham dos porões em vozes gemidas e magoadas. Chegou, chegou, Recanguê, chegou, chegou. Chegou, chegou, Recanguê, chegou, chegou. Quando os negros escravos aqui desembarcavam em magotes, vinham com eles, latejando nos peitos magros e sofridos, as batidas selvagens dos atabaques da terra africana. E escravos continuavam chorando suas revoltas mal contidas. Chegou, chegou, Recanguê, chegou, chegou. Chegou, chegou, Recanguê, chegou, chegou. Mas o homem é um animal que se habitua. O negro africano escravizado teve seus dias de folga, seus momentos de festa e também seus amores que começavam no galanteio das danças. Macho e fêmea escravizados se libertavam no amor. E para festejar essa primavera de emoções, outros instrumentos de percussão entravam em cena, iluminando o andamento das cantigas para a dança. Está batendo o coração soturno do mais grave dos atabaques, o rumpi. Fazendo bordaduras acessórias, juntam-se a ele os tons mais agudos dos atabaques menores, o lê e o rum. O som metálico e suave do fio distendido é do urucungo, que ornamenta o conjunto fazendo o ritmo sincopado. E vem o adejá, uma espécie de cincerro ajudando na marcação do tempo fraco. O tempo forte vai ser preenchido por outro som metálico, o do gongue. O agogô são duas campanas cujas batidas marcam o passo dos bailados. E vem num grave gemido que se alonga pelos tempos do compasso, a voz da Angona Puita, a avó africana de voz grossa, da jovem cuica das escolas de samba. Os últimos detalhes dessa renda de ritmos são realizados pela cabaça de contas, o afoxê, e pelo ganzá, grande chocalho de tubo metálico. Nessa altura, o maestro Abigail Moura mergulha em espírito no passado das senzalas e traz do abismo dos tempos as angústias e alegrias do negro escravo que ajudou no trabalho e na cantiga a libertar esse Brasil de hoje e de sempre. Chegou o Recongo! Chegou o Recongo! Chegou o Recongo! Só no meu terra eu fui irei.